Colô, daí eu passo a sua escuta. Avianca Brasil, suba e mantenha 320 Vigilância. Ao 320 Vigilância, Avianca Brasil 6319. Informo os primeiros 1-2-0-0 metros da pista 1-0 impraticáveis. Ajuste 1-0-1-5. Reporte trem baixado e travado. Baixou e travou o Serra Brava Alfa, tá visual com a carteira. Gente, aguarde a autorização de pouso Papa Romeu Serra Brava Alfa. Brava Alfa na pista 97. Juliette Alfa, está de alta 97. Minhas aeronaves para seguir placa ali em frente, vai observar uma aeronave da Gol, que vai livrar o pátio principal. Vai cruzar a sua proa. Pela passagem dela, pela Juliette, pode ingressar para o ponto 5. Observando a aeronave da Gol, estou seguindo no táxi, aposto, ingressa para o 053-02. Gente, comprou a Noroeste, confirmando. Ciente, e aguarde coordenação com o controle Guardião 02. 500 pés AGL, confirmando. O uísque não vamos papá. Chame o Centro Recife em 12685, alterne 12545. 1685, 124, ganhado. Não, secundário é 12545. 400, papá. Aguarde mais um minuto para a decolagem Guardião 02. Guardião 02, aguarde para a decolagem. Tem um tráfego próximo aqui à cabeceira no, na final da pista 1-0. Gente, o Papa Romeu Serra Bravo Alfa, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 1-0 graus, 0612 de nós. Tem um helicóptero que irá decolar sem interferir com sua aproximação. Irá prosseguir com proa noroeste, sente? Serra Bravo Alfa, sente, leve pouso 1-0, deslocado. O Guardião 02, autorizado decolagem da presente com proa noroeste, sem interferir com o tráfego na final. O vento 120 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, Guardião 02, decolando sem interferir com o tráfego na final. Próxima Delta, gol no 897. Vamos ingressar na Delta, mantém a posição na mesma, chame a torre 118612, ajuste 1015, bom voo. 1015, 182, obrigado. Ajuste no 015, reporte trem baixado e travado. Reporte da baixada e travada no 882. Guardião 02, decolou aos 50. Chame agora o controle em 119.8. Atente a tráfego Boeing 737, ingressando agora na final pista 10. Atento ao tráfego, chamando o controle em 119.8, grato pelo apoio 02. Controle Salvador, Guardião 02, muito bom dia. Guardião 02, inicialmente tome o rumo norte em virtude da aproximação do gol na final. Afirmativo, rumo norte, em vista da aproximação. Quando autorizado, seguiremos para o setor da Cidade Baixa, o Bonfim. Estaremos na escuta de controle. Positivo. Após, voe uma milha com rumo norte e depois siga direto Bonfim. Para livrar o gol, está aproximando ali próximo agora o 3 milhas de Simbra. Afirmativo, uma milha, setor norte para livrar, em seguida bom fim, grato pelo apoio 02. Turismo 58, decola da 10, após direita, esquerda, confirmando esquerda após decolagem, segunda Puca, atenção Aracaju, controle 119, decimal 8, aciona 5153. Ok, o 330 está aprovado. Recife, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, ingresso para o 58. Transponder 5153, controle 198-3454. Está correto, está pronto o push? Pronto. Prisado, chama o táxi. Prisado, chama o táxi. Obrigado, está 3454. Ao 9. Guardião 02 vai ficar na área do Bonfim e posteriormente segue para Salvador? Afirmativo, na área do Bonfim, no máximo até o setor do comércio ali, mercado modelo, segundo distrito naval, vamos estar em posição policial nesse setor, Bonfim e segundo distrito naval, Marinha ali embaixo. Ok, positivo, até o comércio, gente. Afirmativo, no máximo 500 pés no setor. Positivo. Serra Bravo Alfa, que vai dar o combate? Desculpa, Serra Bravo Alfa, vai dar o combate? Positivo então, conhece o aeródromo? Conhece o aeródromo? Pode prosseguir em frente então pela Alfa, ingressando aquilo, pátio 3, entrou pelo sinalizador aí, do lado do Varig. Bom dia. 1897, bom dia. Submantenha o 400 de vigilância. Uno 888 decolado aos 5-4, livre à direita, chame o solo em 1-2-1 no decimal 9. 2-9. Quatro, táxi em frente, via Juliette e Alfa, reporte antes da táxi e Delta, 3-4-5-4. Juliette e Alfa, chama antes da Delta, tá 3-4-5-4. Muito bom dia, Uno 888. 02, prossiga. 02 vai necessitar fazer um toque numa zona de pouso eventual aqui no solar do Rio, no posto de autoridade. E a pousar, um corte irá decolar imediato, formará novo retorno. Escuta. Torres, Salvador, muito bom dia. Papão Romeu, Mike Tango Lima, Centro de Informação Romeu. Controle de Salvador, Papão Romeu, Mike Tango Lima. Prossiga controle, Juliette. E esse de vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, vou ir na proa 0240, limite é 120 de Simbra. Reporte no ideal para descida, 1015 ao ajuste. Esquerda 240, limite 120 de Simbra, vai chamar contra o ideal, Mike Eco Juliette. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, centro da Romeu. Mike Tango Lima, bom dia, desça e mantenha. Nível de voo 040, chegada Bonf, 1015 ao ajuste do altímetro em Salvador, e LS X-Ray sem glide. Ok, para 4000, o X-Ray sem glide. Comunique, Mike Tango Lima. Tá, vai posando em frente, Alfa Índia, portão 03. Afirmativo, após o TAM, Alfa Índia, portão 3. Salvador, está 3454, Delta, pronto. 454 ali mantém. Não, no zero. Cabeceira é cabeceira à sua direita. Ali mantém, cabeceira deslocada 1200, está 3454. O número do zero para Jacobina é plano Yankee, confere. Quantas milhas, após quantas milhas cancela? Gente, agora de corpo, Mike Bravo Uniforme. Alô, Papatango, Gillette Bravo Delta. Papatango, Gillette Bravo Delta, prossiga. Do táxi do pátio 5 Abaeté para o pátio 3, senhor. Gol no 897, chame Recife no 288, alterne 13325. 28823, confere a secundária? Primária 1288, secundária 13325. 288-3325, muito obrigado. Autorizado, reporte na Lima. Bora na Lima, estamos lá. 3454, decolagem autorizada, uma centena, 10 nós. Iniciando o livre decolagem, está 3454. Não escuta patamares. Guardião 02 chamou? Afirma, no 02. Positivo, ciente, reporte patamares. Controle Salvador, bom dia, TAM 3454, perfil da Pucajão, Maracaju. TAM 3454, vigilância, submantenha nível de voo 330. Livre para o 330, TAM 3454. 75. Final estabilizado com 1015. Ok, para 2000, 1015 vai chamar estabilizado. 119.8. Subida Momo, transição alvo. Após alvo direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5160. Bom, filho da Romeu. Esse mantém o 90, nível 090, total 9912. Velocidade 250 nós e ajuste navegação para cruzar uma centena com 210. Cruzar uma centena com 210. Descendo para o 90, total 9910. Positivo, reporte com 210 nós para prosseguir na descida. O número 3 no sequenciamento vai seguir tráfego de menor performance. Mas 210 reduzindo, informará quando tiver mais velocidade. Autonomia, Mike Delvin Storm. Delvin Storm, reporte com 3, 2, 1, reta de autonomia. Poxa, chama a torre, estacionamento e táxi em 1862, ajuste 1015. Táxi, Bravo de Porto. Delta Tango Tango, prossiga. É o Tango Tango do ponto esquerdo da Lima, indo para o Pad 3. Esquerda 220, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, seu pouso, dar-se-á na 10 ou 1-7? Na 1-0, senhor. Sente. Indo para o Pátio 3, confere. Até Lima, cruzamento, Juliette, Alvo Delta, reposte na Lima. Então pode prosseguir o táxi em frente, vai para o Pátio 3 também? Bom dia, Pátio 3. Pode prosseguir para o Pátio 3, Alfa Tango Tango. E aí, Tango Tango. Solo na escuta da Fiat 676. Controle Mike Eco Juliette para descida. 2 mil pés, Mike Eco Juliette. 2 mil, Mike Eco Juliette. 1015, o ajuste no 015, Mike Eco Juliette. No 015, Juliette. Mike Tango Lima. Estabilizou? Estabilizando no momento. Tem um cachorro aqui na Mike aqui, ó. Hã? Decolando? Praça atenta. Informe. Tá visual do setor, Mike Tango Lima? Ainda não. Nesse setor aqui tem uma escamada na nossa frente. TAM 3454, chame Recife, frequência 12685, alterne 12545, TAM 3454. 2685, 2545, TAM 3454, tenha um excelente dia. Igualmente. Total 9912, vai seguir tráfego de um caravan à frente. 10 horas, 12 milhas, cruzando 70 em descida. Relativo, total 9912. Cruzando 110 para o 90, já está com 215 nós. Reduzindo para 210 nós. Gente. O seu stand já tem o campo de vista. Mike Tiago Lima. Delta na Lima, para ingresso pau para o 43. Pousado, pode prosseguir. Gente, bravo. É. Torre, Salvador, é o Mike Tango Lima, final na Barba Chata, trabalho em Campa Vista. Mike Tango Lima, primeiros 1.200 metros da 1-0 estão fechados. Ajuste no 0 no 5, estados alfa, marca de cabeceira deslocada. Afirmativo. Gente, 70 homens e máquinas na parte fechada da pista, 50 graus, 7 nós, autorizado pouso. Livre pouso, Mike Tango Lima. 99 no 2, reautorizado até o 070. 070, total 99. Mike Eco Juliette, informe a razão de descida. Tá ficando 500 pés, senhor. Ok, ciente. O senhor vai ter condições de chegar na final do ILS com 2.000? Afirmativo. Ok, ciente. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, chame a Torre 1-186, bom pouso. Torre 1-186, bom serviço ao controle. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Guardião 02. 02, ajuste no 0, no 5. Confirma a intenção em 02? 02 já aproximadamente está por ano, visual com o campo e intenciona aproximar direto para o Parque do Graé, quando autorizado para continuar a chegar e está por ano, tem que sair para o Parque do Graé. Gente, direto para o Parque do Graé autorizado, 1015 no ajuste, reporte final, o 02. Reportará final, 02. Parte 5, acione, reporte táxi, informe. 99 no 2, 6 mil. 6 mil, mil e? 15. De 15, 6 mil, total 99 no 2. 9, direito, bola 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito 1, 2, 1, 9, obrigado. Ok, 3 mil, 3, presente, proa, limite, lock, total 99 no 2. Positivo. 5 milhas lateralmente, o caravan vai ficar à sua esquerda. Avião, total 99. 3, 119, decimal 8, aciona 5177. Ok, 330 conforme, eu previsto que 58, Pucaracaju. Decolagem vai sair com o controle 198, portanto, acho que o lander vai ser o 5177. Webjet 6726, portão 2. 330 nível. 330 nível. Solo, mande bom dia. Papá Romeu, Mike Tango Lima, taxando a sua escuta. Mike Tango Lima, prossiga táxi em frente, qual pátio? É o pátio 3? É o pátio de carga. Oxi, aí primeira esquerda, quilo, pátio de carga do sinalizador, Mike Tango Lima. Ok, vai continuar o táxi e seguir o sinalizador. LJ 672000, procedimento correto, sinalizamento flashback. Chamarei, obrigado, né? Salvador, bom dia, tá 3602 voltando, ciente das condições, autorização, porto seguro. 15. Vai ter condições de completar? Tem uma tira, senhor, né? Eu achei 1015, Mike Aguilera. Esquerda, 130, estabiliza o localizador. Esquerda, 130, vai estabilizar no lock, Mike Aguilera. Total 9912, desça e mantenha 2 mil pés com 1015. 2 mil pés, 1015, tá na hora. Adião 02, solou aos 12, frequência livre, bom dia. Mike Eco Juliette, controle. Prossiga, controle, Mike Eco Juliette. Esquerda proa 60060, ultrapassou o curso. Esquerda 060, Mike Eco Juliette. Tem referência visual, Mike Eco Juliette? Afirmativo, totalmente visual com o campo, senhor. Gente, então completa com a aproximação com referência visual, chame torre 1983. Tem condições de completar? Afirmativo, 1983, tem condições. Total 9912, esquerda, proa 115, reporte estabilizado. Ok, esquerda, 115, total, falar o 10. 2200, mandei escuta, aguarde cópia. Confirme. Eco Juliette, senhor, está estabilizado no localizador. Torre 186. Copiou? Objeto 6726, negativo. Tá pronto a cópia? O senhor já copiou, a autorização já foi copiada, senhor. Ah, tá, afirmativo. Gente, confirme o transponder pago. Transponder foi o 5177. Ah, isso mesmo, afirmativo, gente. Deslocado no 1200 metros, fica atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. Está visual com cabeceira deslocada? Afirmativo, senhor, está visual com o campo, cabeceira deslocada. Ciente, vento 130 graus, 2 nós, autorizado pouso, cabeceira deslocada, Juliette. Juliette, autorizado pouso, na deslocada 10. Total 9912 estabilizou? Aqui estabilizado. Torre no 186. 186, bom dia. No 2, bom dia, número 2 na aproximação, primeiros 1.200 metros, da 10 estão fechados. Fica atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. Ok, 1.200 metros, ciente dos homens e máquinas, total 9912. Time. O objeto 6726, portão número 2, pushback e acionamento. Chame para o táxi. Solo, bom dia, o trip 5490, sem informação Serra, solicita a Petrolina 160. Que é o trip 5490 para Petrolina, nível 160, será coordenado, mantém escuta e aguarde cópia. Solo, Papatango, Juliette, Bravo Delta. O seu externo para embaixo, travado, completamente visual, funcionando, ciente dos 1200 metros. Total, aguarde a pista livre. Guarda. É o Juliette pro Bravo Delta? É que é que o Juliette solou aos 1-6, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, Mike Eco Juliette, grave. Uniforme, táxi autorizado, ingresso 17, reporte alinhado. Mike Eco Juliette, táxi até o pátio 3. É o 3, Mike Eco Juliette.